Aleluia. E nós dizemos, glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Então vamos juntos orar, com seus braços, vamos orar. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Atenção. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos, glória a Deus, aleluia. Olha para os irmãos e diga, paz Jesus, sejam bem-vindos, glória a Deus. Aleluia, toda glória a Jesus. Seja muito bem-vindo, Jesus te ama mesmo. Então vamos tentar, glória a Deus. Aleluia. Então, maior é o que está em nós. Maior, maior do que? Do que o inimigo. O inimigo, o único lugar que ele tem acesso na nossa vida, gente, é na alma. E o lugar da alma que ele começa a atingir a nossa vida são os pensamentos. Então ele vem, né, detonar. Ele vem querer destruir com as mentiras dele. Nós já estamos sabendo que ele é mentiroso. Só que se nós não tivermos a palavra de Deus dentro de nós, o Espírito Santo não tem como nos alertar de que é para nós rejeitarmos todo aquele pensamento. Então, todo pensamento que o diabo põe, ele põe um sentimento que ele age nas emoções, tá certo? Isso aí já é fato agora. Você é que precisa lidar com isso, porque isso é uma coisa diária, gente. Ele vem todos os dias, né? Agora, o maior que está dentro de nós, esse maior, ele é toda misericórdia. Além dele ser maior, ele é misericórdia, tá? Porque isso é uma das coisas que Deus é, tá certo? Então, Deus é misericórdia. Se você lê a palavra, principalmente o Antigo Testamento, você vê que o povo, gente... Qual o povo? O povo que ele foi lá no Egito buscar, trazer de volta, fez maravilhas na trajetória toda, aquela glória. Então, aquele povo virou as costas para Deus. Gente, mas assim, descaradamente, começava pelo sacerdote, pelo rei. Era tudo assim. Começavam a adorar outros deuses e a fazer escultura. E até hoje tem lá... mais para o norte de Israel, lá meio que divisa com o Líbano, tem, porque aquela era a terra de Dan, sabe? Então, da tribo de Dan. E eles eram muito idólatras. E eles fizeram muitos deuses, ídolos, nas pedras. Inclusive, tem entalhes nas pedras dos formatos dos deuses deles até hoje lá. Então, veja, Deus... Por que que Deus não acabou com eles? Porque enquanto tinha a tribo de Levi que adorava o Senhor mantinha eles lá, tá certo? Então, veja a misericórdia. Por causa da misericórdia de Deus, ele não exterminou as pessoas. Não exterminou. Né? Então, nós temos que ler a Bíblia para nós termos feito e conhecer o caráter de Deus. Porque muitas vezes o diabo está atacando a cabeça, pensamento, gente, como se Deus não estivesse ouvindo as nossas orações. Como se nós não conseguíssemos chegar lá, aonde estão as bênçãos, aonde está o Senhor. Então, veja, isso são pensamentos, conforme nós lemos na 2 Coríntios, que a gente já estudou bastante, né? São pensamentos que criam fortalezas. É o diabo que traz. Então, nós temos que tomar cuidado. Porque nós somos atacados, e se nós não temos a palavra de Deus aqui dentro, e o Espírito Santo, e nós oramos em línguas, adoramos o Senhor, então nós estamos deixando o Espírito Santo agir na nossa vida, a gente não vai combater. Tá? Porque não é o Espírito Santo que vai falar assim, para agora com essa palavra, com esse ataque, eu não sou isso, não é isso que Deus fala que eu sou. Entende? Não é o Espírito Santo que vai falar isso. Ele vai me lembrar a palavra, ele vai me dar força para eu falar. Porque sou eu que vou usar a autoridade da palavra. Tá? Porque a autoridade está onde, gente? Na palavra. Quando o Senhor disse, eu tenho autoridade, eu vos dou autoridade, sobre todo o mal. Não é isso que ele falou? Então, essa autoridade é na palavra. Palavra de Deus que tem autoridade. Então, eu tenho que usar a palavra para a autoridade ser liberada. Então, gente, as pessoas vão ficando fracas e muitas pessoas largam Deus. Vocês sabem disso, né? Largam mesmo de vez. Não é mudar nem de igreja, gente. Larga. Salva o mundo. Vai viver o mundo. A gente que serviu, que andou com Deus. Por quê, gente? Porque começa a acreditar nas mentiras que o diabo põe na cabeça. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Porque esse é o golpe e é o ataque dele. É assim que ele age, foi desde o começo. É isso que ele faz, tá? Então, nós precisamos bastante da palavra de Deus. Leiam, o Antigo Testamento é bom ler, tá? Tem aqueles nomes todos. Mas nós vimos na semana passada a importância dos nomes. Não é, gente? Da genealogia, da onde que veio Jesus, por que ele não veio daquele lado, mas veio desse, né? Ah, então, é importante a gente ler aqueles nomes todos, porque depois, quando a gente for ler lá pra frente, que citar o nome, a gente vai saber quem era aquele que ele estava fazendo lá atrás. Tá? Então, é muito importante ir lendo o Antigo Testamento. Tá? Porque Deus está presente ali. Aquilo não foi anulado, gente. O que nós já estudamos aqui, que certas práticas da lei que nós precisamos fazer agora, porque Jesus fez. Sabemos, né? A gente já estudou, vocês estão lembrados. Pode pegar lá o ensino de novo. Então, certas práticas nós não precisamos fazer, porque Jesus fez. Ele é o Cordeiro de Deus, ele, então, cumpriu toda a lei, tá? Para nos dar a vida espiritual. Agora, tem práticas que é para nós continuarmos fazendo, que nunca foram destituídas ou feitas, é uma continuidade, tem que continuar. Então, por isso que é importante ler o Antigo Testamento. Vai lendo, tem programas bastante. Se você baixar aí, vocês sabem mais que eu, gente. Mas só vou dar uma dica, mas tem aquele negócio, tem que ter uma biblinha, assim, um app, né? Então, lá você pode escolher um plano de leitura. Para você ler em mês, dois meses, três meses, sei lá, tem vários. Num ano, né? Mas, de qualquer modo, você se compromete. Tá? Sendo que o Novo Testamento nós temos que estar direto lendo, ok? Porque ali Deus está falando conosco, a igreja, é tudo que nós temos que ser agora. E o antigo são as promessas realizadas agora, como a gente viu semana passada, promessas realizadas em Cristo Jesus, mas tem algumas que ainda vão ser quando ele vier, né? Na próxima vinda. Então, gente, a Bíblia é riquíssima, ela nos ensina tudo. Tá? Então, hoje nós vamos estudar na palavra de Deus sobre ataque. Tentação. Porque a tentação é um ataque, né? Então, nós sofremos tentação todos os dias, e tentação não é de uma pessoa. É universal, ok? Todo mundo sofre tentação. Existe a tentação, então é universal e é diária. Por isso, entendam bem, gente. Nós não vamos ficar livres das tentações, porque elas virão. Nós não vamos ficar livres das tentações se nós não tivermos a palavra dentro de nós. O diabo acaba com a nossa vida. Ele nos destrói, nós vamos, ou então, ficar numa lama lá que nunca a gente vai sair daqui. Vai ficar patinando. Ah, aquela vida de cristão derrotado, que cadê Jesus, né? Não sei onde é que está Jesus, ele não me ouve. Porque sem eu saber ou ter a palavra dentro de mim, eu recebo a tentação, não sei o que fazer, fico ligada a ela, e é o diabo, ele me derrota. Então é isso que nós vamos estudar hoje, né? Mas veja, esse estudo é longo, eu peço paciência para vocês, porque vem cá, se você não souber a palavra, também como é que você vai se livrar, gente? Você tem que conhecer quem é Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo, que é o que a gente andou estudando um pouquinho só. E depois nós temos que conhecer quem somos nós nessa história toda, como é a nossa situação, de onde viemos, como estamos nessa trajetória e como será o nosso fim. E depois nós temos que conhecer muito bem o nosso inimigo. Então, o diabo não é para ser deletado. Ele existe, tá? Ele tem força maligna, poder maligno, então ele não é nenhum tonto, né? De jeito nenhum, tanto que ele mata, ele acaba, ele destrói. E tá essa dificuldade que você viu, que é difícil. É difícil, gente. É difícil por tudo, por tudo. O que esse diabo fez contra Deus, que vem cá. Esse Satanás, gente, ele era o Lúcifer, que Deus criou, gente, diz lá a descrição desse Lúcifer, que ele era uma glória em pessoa, maravilhoso, não tenho nem noção de que maravilha que era este Lúcifer, tá? Que Jesus não falou para ele guardar o jardim? Jesus falou, a gente, esse jardim, nada mais, nada, você pensa que está lá onde esse jardim? Jogado aí no espaço, mas peraí, onde está? É que se for lermos a Bíblia e estudarmos Gênesis 1:1, nós vamos ver que este Éden, né, gente, já existia, porque Deus criou a Terra, criou o universo. Há bilhões, já escutaram os estudiosos aí falando de bilhões de anos, que essa coisa é, sei lá quantos bilhões de anos que é. É mesmo. Deus criou. Só que ele pôs Lúcifer lá, neste lugar de glória, que ele começou a se achar. Mas não era exatamente no céu, gente. Era aqui, num lugar que chama Éden, onde é de Deus. Porque tem dois Édens aqui na Terra. Tem o Éden onde Adão foi e tem o Éden onde era de Deus. Não é lá no céu onde Deus mora, ok? Então ele estava lá. Mas ele achou que ele, sabe, ele ficou tão envaidecido porque tinha os anjos. Eles eram coisas fabulosas, gente. Coisas maravilhosas, porque Deus só cria coisas gigantes, fabulosas, que a gente nem alcança atingir. Porque ele é maior, ele é grande, tudo de Deus é glória. Mas ele achou, e está escrito lá em Ezequiel, né, gente, que ele começou a pensar, eu vou subir lá. Subir lá onde? Onde Deus é, no céu. Que ele estabeleceu o trono dele lá. E ele invade o céu, pior é isso, com os anjos. Ele conseguiu, esses anjos que viviam com ele aqui, gente, eram esses anjos maravilhosos, que era meio fera, meio de... Vocês já viram esse desenho? Inclusive na arca, os querubins que estão... Vocês já viram o desenho? Dos querubins que cobrem a arca no Santo dos Santos, naquela época, né? Que Deus mandou fazer, que era a cara de homem, assim, com... bem ajeitado, vestido, mas depois o corpo era de fera, né? E tinha asas que cobriam o querubim, já viram? Então era por aí, né, gente? Então Deus que criou tudo isso para a glória dele. Então ele ficava adorando a Deus e tal, né? Glorificando a Deus. E ele achou que ele era tão formoso, tão capaz, tão poderoso, que é o que nós vamos estudar aqui hoje. Um pouco da tentação. Que ele mesmo, com esses anjos que viviam aqui com eles, que eram só anjos, tudo perfeito, maravilhoso. Ele consegue pegar um terço desses anjos e invadir o céu. Porque ele ia tomar posse do céu. Entendi. Isso daí, gente, é o que ele coloca quando Adão caiu e nós somos descendentes na carne de Adão, ok? Só ainda não, esse pedaço ainda não foi resolvido, né, gente? Assim, tipo, agora estamos livres? Não. Então, ele vem com esse orgulho de colocar a gente, que é a soberba da vida. Vocês estão sabendo, nós estamos tomando cuidado. Querer já chegar lá. Ter mais, se fazer. Não pode. Por isso que a gente tem que se humilhar diante de Deus. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso de ti. Tá certo? Quando a pessoa começa a achar que está bacana, é que está o perigo. Então, nós precisamos do Espírito Santo, precisamos jejuar, precisamos adorar a Deus, precisamos da palavra. É um conjunto de coisas que o diabo não para de atacar. Então veja a maldade dele, tá, gente? Então Deus precisou julgar o mundo naquela época. Deus precisou julgar. Porque o cara invade o céu. Um terço dos anjos, ele precisou julgar o mundo, ele destruiu tudo. Por isso que a terra ficou em forma da Deus. Tá? Houve a época da geleira, já estudou isso, não viu? Já falaram? Houve mesmo. Depois derreteu, ficou tudo desse jeito e tal. Era a época dos dinossauros que existiam. Era, ok? Então, Deus fez isso, precisou acabar, porque veja o que, que o coração dele virou, gente. Mais do que Deus. Ele achou que era mais Deus e Deus tinha criado ele. Feito ele, né? Não é que nem nós, que nós nascemos de Deus, tá certo? Nós somos filhos. Porque nós temos a natureza dele. Agora nós temos que tomar cuidado, gente. É uma pena. As pessoas que seguem a tentação do diabo, que a gente vai estudar hoje, que as pessoas acabam escutando as conversas do diabo e larga Deus e vai embora. Larga mesmo. Tem, eu já falei pra vocês que tem um cantor lá que fazia as músicas do Hillsong. Ah, ele nunca foi de Deus. Sabe, a pessoa sempre ficou meio que assim. Era muita alma, muita energia humana. Depois um dia, Deus, sei lá, eu não quero mais acreditar nisso. Sabe, então é tipo de música que a gente não tem que andar muito atrás também, porque tá cheio de gente fazendo coisas que não deve. Com essas letras aí, sabe? Então, é melhor a gente ser mais simples e por aí, ok? Então, queridos, invistam na palavra de Deus, mas com a oração em língua sempre, ok? Porque é perigoso. Muito perigoso a gente largar de Deus. Vocês estão vendo, né, gente? Porque se o próprio Lúcifer, hein, gente? Que horror! Então agora nós temos uma parte nossa que precisa ser salva todo dia. É a nossa alma. Nós podemos nos voltar contra Deus a qualquer momento. Ah, eu sei, eu já acho que já pode fazer tudo, andar sem Deus. Tá? E a carta desse mês, eu estou falando então, é sobre domínio. Então, quem que vai nos dominar? Sabe, é o Espírito Santo através da palavra. Nós temos que crer no que a Bíblia diz. Olha, o que a Bíblia diz é. E tem mais, não adianta. Mas por quê? Porque não é matemática. Não adianta você querer entender por quê. Isso é o Espírito Santo que vai te revelar. Porque começar a querer entender muito do porquê, já entra aí uma altivez mental. Uma arrogância. Calma, Deus vai te ensinar. Vai lendo, creia em Deus. Você não está precisando saber, que nem o pastor dele dizia, se Adão tinha um umbigo, não. Que diferença faz no seu caminhar com Deus? Porque isso aí é meio chato, né? Pelo amor de Deus. Não quer andar com Deus, tá certo? Quer ser matemático? Vai para a faculdade. Vai estudar física, química. Porque lá você vai ter resposta dos cálculos. Mas Deus é só se o Espírito Santo te revelar, tá? Então não tem importância se Adão tinha umbigo, não, para você andar com Jesus. Ser guiado pelo Espírito Santo, ok? É isso que Deus quer que você entenda. Que você se submeta. Que você creia, que você confie nele. Igual a criança confia no pai. Ok? Então, eu estou explicando aqui, nessa carta, a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Como que Deus agiu na vida de Abraão, para ele crer, pôs imagem, mostrou, para ele ficar lembrando do milagre, como Deus ia fazer. Então, a palavra de Deus, ela gera uma imagem na nossa mente, no nosso íntimo, conforme nós vamos orando. É a resposta da nossa oração. Então, quando eu tenho essa imagem dentro de mim, que o Espírito Santo coloca, que é uma revelação, é o Espírito Santo, ele que está agindo através da palavra, então eu creio e eu confio, então vai ter a resposta. Eu posso ficar tranquilo esperando, eu não preciso lutar com a minha força humana, fazer obras, porque é o que está escrito em Romanos, que Abraão não ficou fazendo obras, ele não ficou lutando, ele creu simplesmente, ok? Então é bem diferente, quer dizer que a gente não cansa. Se eu estou esperando na palavra, do jeito que nós estamos aprendendo, como a palavra vai nos ensinando, nós não ficamos cansados. Porque a gente descansa em Deus e espera Ele vir fazer. Mas nesta espera, Ele está nos abençoando, não está faltando nada. Ele está presente, Ele está nos cobrindo, gente. Olha que glória. Isso aqui é. Então essa carta é interessante para te ajudar, amém? Então, vamos abrir agora a nossa Bíblia aqui em Tiago. Vamos começar com Tiago, capítulo 1. Eu não vou acabar esse ensino hoje, tá? Então, Tiago, capítulo 1, versículo 2, vamos lá, atenção. Ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por que que ele fala de alegria aqui? Porque provação não é uma coisa fácil. Porque essa provação aqui também tem uma tradução que vem lá do original, que é tentação. Tá? Que uma tentação acaba sendo uma provação, né, gente? Porque aquilo não passa e fica lá, ok? Então, ele diz alegria porque o Senhor é fiel para nos dar vitória. É para nós vencermos a tentação. Então, alegria não é que eu ficasse aí, por aí, dançando, gritando, que eu estou alegre, porque eu estou sendo provado. Não, eu tenho essa força de Deus que ele descreve como alegria. É uma força que eu resisto. Daí ele diz, sabendo que a provação da vossa fé, tá vendo? Uma vez confirmada, produz perseverança. Então, gente, a perseverança é muito importante. Nós temos que saber que perseverança é esperar. Certo? Se eu persevero, é porque eu estou esperando. Ok? Então, nesta espera, gente, ele diz que nós ficamos nessa espera com a fé, conforme ele está dizendo aqui. E quando nós estamos sendo tentados, muitas pessoas costumam culpar alguém, né? Que a gente já viu que isso existe. Então, nós não podemos culpar ninguém quando estamos sendo tentados. Isso faz parte, do diabo ter acesso à nossa alma para trazer as tentações, ok? Então, nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos orar. Por isso que nós temos que nos santificar. E através do jejum, com todas as outras práticas da oração, nós vamos sendo santificados. Porque o Senhor vai nos limpando. Ele vai cortando, os galhos mortos da nossa vida. Mortos para Deus. De atitudes nossas que não são convenientes, tá? Então, ele diz aqui que quando nós estamos sendo tentados, nós temos que mostrar nossa fé na palavra. Por isso que eu tenho que conhecer a Bíblia, hein? Tenho que ler a palavra, tenho que orar, porque o Espírito Santo vai me ajudar. Ele vai clarear a situação e mostrar que é o diabo, porque senão eu não percebo que é o diabo. E ainda que eu percebesse, eu não ia ter força para lutar contra ele, ok? Porque é a fé que vai me dar essa força. Então, o 4, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. Então, nesta espera com a fé, que é a perseverança, ela tem que ir até o fim, para derrotar, para vencer, ok, gente? Então, muito cuidado, que as pessoas se dizem fracas, vai na terra, a carne é fraca. Não, fraca? Mas nós estamos aprendendo que ela tem que ficar crucificada, justamente para ela não pecar. Ela tem que ficar crucificada, ela está vivinha, vivinha, e ficar crucificada, gente. Olha, dói, dá tristeza, tudo aquilo, vocês sabem, né? Quando você está jejuando, principalmente, você não fica alegre, né? Você não está muito alegre. Você fica alegre, você põe um banquete aí, todo mundo quando está risada aí, até incomoda o vizinho. Mas quando você está jejuando, você fica calmo. Vai abaixando, sabe, a temperatura. Você vai ficando ponderado, moderado, como a Bíblia diz, que nós temos que ser moderados em tudo, né, gente? Equilibrados, então. Então, veja agora o versículo 13, vamos aqui. Ele diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo, a ninguém tenta. Então, não é o caso de nós culparmos Deus em primeiríssimo lugar, porque não é Ele o motivo da tentação, né? Não é Deus que nos tenta. Deus nos testa, é diferente. Tentação é do diabo. Então, Deus nunca vai pôr nós numa situação para nós pecarmos. Então, entenda isso. O teste de Deus não é para nos levar para pecar. Então, não é uma situação que ele me põe para eu pecar. Não, isso não, ok? É isso que está escrito aqui no versículo 13, certo? Porque Adão, ele não culpou Eva quando eles pecaram? Ele culpou, nós podemos ver isso agora. Lá em Gênesis capítulo 3, veja. Porque Adão, gente, veja só como que é a nossa vida carnal, ela é horrível. Depois que você começa a andar no Espírito, você fala, gente, mas é muita miséria. É muita miséria. Gênesis 3, por favor. É muita miséria. Gênesis 3, versículo 12. Olha só. Então disse o homem, que Deus veio atrás dele, né? No jardim, estão lembrados? Esse Éden aqui é onde Adão está, ok? Não é o primeiro de Deus. Então, Gênesis, capítulo 3, versículo 11. Perguntou Deus para Adão, quem te fez saber que estavas nu? comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, o homem, é a mulher que me deste por esposa, ela que me deu da árvore, eu comi. Quer dizer, você podia ter dado outra, ele culpou ela. Culpando Deus, é a mulher que você me deu, por que você não me deu uma mulher melhor? Mas é lógico, é isso que ele quer dizer. Não, senhor, o responsável é você. Então entenda uma coisa, nós somos responsáveis 100% de todas as nossas atitudes. Não é porque eu tive uma infância, me aconteceu aquilo, que o povo é assim, né? Ah, é porque lá não tem a ver. E é pondo culpa em cima de culpa nas pessoas. Não tem nada a ver. Nós temos a condição de sairmos ilesos de todas as situações. Amém. É, acabou, acabou. Não tem a ver, o diabo não tem mais acesso. Eu não sou assim hoje porque eu recebi uma educação assim, porque eu sofri isso que aconteceu. Não tem nada a ver. Aí seria entrar na do diabo, né? Aí, veja só o versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ela também sabia. Ela sabia muito bem. Ela sabia muito bem que não era para fazer aquilo. Que ela também não era tonta, não. Não vem com essa, gente. Não tinha tonto nenhum ali. Tá? Tinha a esperteza do diabo, porque ele é o método que ele usa para enganar. É o mesmo, por isso que nós temos precisando da Bíblia. Porque ele usa do mesmo. E veja, gente, que é forte a tentação. É muito forte. Então, por isso que nós temos que jejuar. Porque sem o jejum, nós não conseguimos ficar fortes. Porque é a parte onde ele age. Então, se eu jejuo e eu estou alimentando o meu espírito, então pronto. A carne fica fraca, o espírito vai dominar a minha alma, vai dominar essa parte que tem que ser salva diariamente. Tá valendo, né? E não é gostoso fazer jejum, não é. Ninguém falou que é bom. E que é uma delícia e que você se sente maravilhoso. Depois de um tempo jejuando, você acostuma. E você até se sente melhor do que na comilança. Fala lá, gente. Né? Porque já não tem tanta coisa para o estômago fazer digestão, já não dá via, sei lá, já está melhor. Por quê? Está regrado, está ponderado, faz bem, é saudável até. Nossa, você está jejuando. E daí? Está perdendo as vitaminas? Eu estou perdendo mais vitaminas quando estou comendo tudo, viu? Aí está dando um bode só. Né, gente? Aí passa mal daqui, passa mal dali, não dá certo. Bom, mas também não precisa fazer jejum, assim, direto, uma vida inteira nunca mais comer nada, não é o caso. Você pode, tem, lógico, claro que você pode. Mas você tem que levar uma vida de oração e jejum. Você tem que jejuar, tá? Então, se você é muito fraco, você vai ficar um dia sem... Um dia a gente tocou de ontem, né? Não é, gente? Um dia nós já estocamos de ontem, então hoje foi beleza. Então não está muito conveniente. Porque amanhã eu vou limpar as contas. Então também não faz bem, como eu disse, para o nosso sistema físico, tá, gente? Tudo trabalha harmoniosamente dentro de nós. É um relógio. Então se eu começo, isso aí vai estragar a máquina. Né? Que nem ganhar um carro que não sabe, gente. Você estraga tudo. Certo? Vai cortar. Então, é melhor você fazer 2, 3 dias. Então, aí você vai fazer uma comida bem moderada. Pouco, porque você tem que acostumar a comer pouco. É isso que você tem que acostumar na sua vida. Comer pouco. Você vai ficar saudável. Para de comer porcaria, besteira. Isso é, você sabe. Claro que no dia da festa é quando tudo tem água. Depois, no outro dia, você tem força para parar. Então, se você tiver uma sequência de jejum, ok? Então, o seu Espírito Santo vai te ajudar. Então, veja que ela já pôs a culpa na serpente. Então, Eva sabia também. Ela também sabia, porque foi falado para ela. O que Deus não queria. A única coisa. Então, o diabo foi lá e ela cedeu. Ok? Ela pecou. Ela pecou também. Não foi só Adão. Ela pecou. E pior é ele, que ele não usou da responsabilidade que ele devia de usar. Que ele tinha toda a força para falar para o diabo, não vou comer de jeito nenhum. Deus falou que não. Mas ele não usou da responsabilidade, ok? Agora veja aqui, vamos ver Gênesis 22. Como é que ele fez Abraão? Esse negócio de tentação não é fácil não. Nós temos que ficar bem firme na palavra para a gente sair, porque o diabo é terrível. Quando ele vê que nós estamos progredindo, ele vem, gente. Ele vem com tudo, hein? Se está fraco, já é dele. Se está ficando forte, ele vem. Nossa, ele vem com tudo. Então, nós vamos ver aqui os versículos 1 e 2 de Gênesis 22, né? Depois destas coisas, pois Deus, Abraão aprova, ele diz, quer dizer que Deus prova, nos prova. Ele quer saber se eu vou servir a ele ou não. Ele quer saber, mas ele sabe, é óbvio que ele sabe. Só que nos testes de Deus, que pode ser que em algum lugar esteja escrito provação, mas precisa saber se distinguir, né, gente? Teste. Que não é para eu pecar. Mas é que na hora do teste eu me fortaleço, porque Deus não se apresenta. Ele não fica visível, digamos, transparente. Ele não fica me dando palavra, sabe? E me fazendo eu saber que ele está ali, sentindo aquela presença e tudo. Não, ele fica tipo escondido. Tem isso aqui na Bíblia, eu vou mostrar qualquer hora. Ele fica escondido, tipo. Ele está presente, mas ele está oculto. Estão acompanhando? Então, dá a impressão que Deus não ouve as minhas orações. Que ele não está presente. Então, o teste para eu crescer. Existe isso. Então, teste não é para eu pecar, é para eu crescer. Porque eu me sinto fraco, Deus não está ali, sabe, com aquela glória. Ai, mas que bom, Deus falou isso agora comigo, Deus falou que ele deu uma visão, ele está... Porque chega uma hora que isso para, hein? Sabia? Esse negócio está vendo todo dia, isso é mentira. Ele pode dar um tempo para você saber o que vai acontecer lá. Conforme você vai andando, para. É assim que funciona. Aí... tem que continuar no que você viu antes, você ouviu antes e no que tem agora a palavra. Tá aqui, tá? Porque é para crescer. Então o teste é para crescer, não para pecar. Então ele diz: depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ai! Gente, que teste, né? Foi. Então, vamos passar por testes. Você me quer mesmo? Você tem certeza que eu sou o absoluto na sua vida? Você quer? Nem tanto. Então você fica aí no espaço. Não sai desse. Enquanto não passar no teste. Né? Foi fácil para Abraão esse negócio aqui, gente. Mas a Bíblia revela que ele confiou em Deus. Então, no teste, nós temos que ter a palavra para confiarmos em Deus, ok? Tá? E é isso que é. Então, teste é uma coisa, tentação é outra. Então, vamos lá em Hebreus capítulo 12. Vamos lá. Eu disse que eu ia para bastante lugares. Então, volta aí, nós estávamos em Tiago, lembra? Volta uma página aí. E vamos lá. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 10. O que são, na verdade, estes testes, né? Então veja, versículo 10. Pois eles, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da santidade. Então, o teste é para nós sermos participantes da santidade. Tá? Então, nós vamos obedecer Deus, nós vamos confiar no que ele já tinha dito e no que a palavra mostra, e nós vamos sendo, então, disciplinados para a santidade em Deus. Não para pecarmos, não é para seguir o que o diabo põe, não. É para nós sermos participantes da natureza de Deus, da santidade dele, tá? Porque Jesus foi tentado, a gente já viu isso todo dia, né? Jesus foi tentado, mas ele foi tentado como filho de Deus na carne. Ele também foi tentado. Depois nós vamos estudar isso, essa tentação que Jesus sofreu. Então, todo mundo que está nessa carne que nós estamos, porque ela é caída, né? ainda não foi redimida. Então, sofre tentação do diabo, ok? Então, é isso que nós precisamos estar em alerta. Porque é todo dia, para todo mundo que está no universo, é tentado. O diabo vem. Então, nós precisamos estar bem em comunhão com Deus para nós termos força para nós resistirmos. Então, vamos de novo em Tiago agora. Volta lá, uma folha à frente. Agora, vamos ler de novo o versículo, gente. Esse versículo 13, vamos ler de novo. Veja só, e o 14. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo ninguém tenta. Mas, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque nós somos tentados pelo pecado da carne. A nossa carne, ela tem pecado, mas não é mais para nós andarmos, né? Que agora nós andamos no Espírito. Então, o diabo tem acesso à carne. Se eu não orar, se eu não tiver a palavra de Deus dentro de mim, eu ando na carne, eu ando no pecado. Porque o diabo me tem, está ali. Certo? Então, é perigoso, ok? Qualquer pessoa. Agora, veja que o diabo tentou Jesus, mas ele nunca pecou. Ele resistiu. Então, ele nos deu a força dele agora para nós resistirmos. Existe sim, 100%, a condição de nós resistirmos. Né? Agora, então, vamos voltar para Hebreus, capítulo 4. Vamos lá. Hebreus, capítulo 4. Veja, então, esse versículo 15, porque nós temos que entender tudo isso, que nós estamos estudando paralelamente sobre o tabernáculo, de vez em quando um pouco, para entender no contexto da palavra, do que Deus fez, o que é Jesus nesse tabernáculo e o que é esse tabernáculo em nós agora, ok? Então, versículo 5 de Hebreus 4 diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Estão lembrados que o sumo sacerdote entrava, só ele no lugar, gente, vocês vão olhar na internet, tem o tabernáculo de Deus, dá uma olhadinha lá como que é, vocês entenderam o que eu estou falando aqui, embora o capítulo 9 aqui de Hebreus fala bem sobre o tabernáculo, ok? Então lá no lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote que entrava, porque ele escuritava. Só ele, Deus permitia, porque era onde estava a Arca da Aliança, é onde estava a presença de Deus. Você já imaginou isso, gente? Bom, mas hoje isso não precisa mais dessas figuras assim. Hoje ele está aqui dentro. Então veja, gente, o respeito, veja a autoridade dele, veja a santidade dele, aonde ele está morando. Num tabernáculo que tem uma parte que não está salva. Veja, que nós podemos perder tudo a qualquer momento. Precisamos tomar cuidado, né? Então, lá no lugar santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança, o sumo sacerdote que entrava para oferecer uma vez por ano o sacrifício para Deus, é cobrir os pecados, porque não havia perdão ainda, certo? Mas Deus cobriu os pecados e Deus continuava abençoando as pessoas, porque ele nunca ia abandonar ninguém, certo? Então, para agora haver um sumo sacerdote eterno no céu, só podia ser Jesus, o Filho de Deus, sem nunca ter pecado. Então é isso que ele está dizendo aqui, veja. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Gente, nós temos que lembrar agora... A tentação, isso foi tentação mesmo, que Jesus sofreu lá no Getsemane, quando ele estava lá, gente. Não foi lá que ele suou sangue? E aquilo foi a pressão tão forte da tentação na vida de Jesus, que ele chegou a suar sangue. Foi intensa a tentação. Veio tudo que é do inferno. Todo poder, força do inferno foi lançado sobre Jesus naquela hora. Então, você imagina, você quando você está tentado, pensando, recebendo tentação e aquela pressão na sua vida, às vezes você cai, você faz que não devia, porque você seguiu. E veja, às vezes que você tenta ficar livre, você quer ficar livre, não ceder, né? Você quer resistir, você sabe como é difícil. Então veja como que isso foi para Jesus, para uma pessoa que nunca conheceu o pecado. Ele sabia que existia, mas ele nunca tinha passado por aquilo. Ele viu o pecado, mas ele nunca passou. Então veja a situação de Jesus. Como que nós temos que nos render a ele com confiança? Quem é esse Jesus, Filho de Deus? O próprio Deus, que recebeu toda a tentação do inferno e nunca pecou. Então ele experimentou o que é o pecado sem ter pecado. Então veja, como que ele, no versículo 15, ele pode se compadecer de todas as nossas fraquezas. Ele pode e ele intercede por nós, junto ao Pai. Então ele recebeu pensamentos malignos, sem nunca ter entrado nele. Certo? Então veja como foi intenso para Jesus. Foi muito sofrimento, gente. Foi quase que desumano aqui. Certo? Então, Jesus era a santidade pura. Pensa, a santidade pura recebendo aquele impacto do pecado. A resistência, gente, é muito maior, porque ele nunca pecou. Então, foi muito difícil para Jesus isso, né? Porque nós estamos acostumados com a pressão do pecado, porque nós nascemos no pecado. Nós vivemos no pecado, às vezes não sabemos nem discernir e distinguir. Foi diferente para Jesus. Vocês estão acompanhando, gente? O nível do que ele passou também no deserto, lá quando, depois que ele foi batizado, né? Depois a gente vai estudar mais um pouco sobre isso. Então, agora você imagina, essa santidade pura não cedeu à tentação de jeito nenhum. Nós temos que tentar imaginar e pedir para o Espírito Santo nos revelar um pouco, então, qual foi essa intensidade, para ele não ceder essa pressão feita sobre ele. Foi terrível. É diferente do que é conosco, tá? Foi muito maior, porque é tudo que o inferno é que foi sobre Jesus. Então, como é que nós vamos vencer essa pressão? Porque a palavra de Deus promete para nós que nós temos a condição de vencer isso, que é uma pressão que o diabo faz. Vocês sabem o que é uma pressão. Ele atenta, atenta, atenta, porque, principalmente nas áreas fracas nossas. Ele vem direto, todo dia, não vem? Ele vem. Então, por isso que nós temos que nos encher com a palavra. Entenda. Nós temos que estar cheios com a palavra, porque a palavra é Jesus. Só nela, com o Espírito Santo, é que nós vamos resistir ao diabo. E aí nós vamos ficar numa boa. Nós vamos ter a paz. É aí que tem a paz. Então, veja, aqui no capítulo 12, de novo, de Hebreus, vamos lá. Capítulo 12 de Hebreus. Versículos de 1 a 4. Está valendo, querida? Amém. É porque lá na tua vida, no dia a dia, você vai saber o que está passando com você. E depois, quando você senta para orar e tudo mais, você vai tendo revelação, lendo a Bíblia. E daí, no seu dia a dia, as coisas que envolvem você, você vai saber discernir para você resistir. Porque quem é cego e surdo não está sabendo nada. Mas nós não somos. O Senhor está tirando as escamas dos nossos olhos. Está abrindo os nossos ouvidos. Nós temos que ouvir e enxergar. A vida espiritual é o máximo. Olha só, Hebreus capítulo 12. Isso aqui já é um passo para a maturidade. Nós estamos entrando na maturidade com esses ensinos, ok, gente? Amém. Não é para ser mais bebê. Bebê fica lá com o diabo. Porque Deus não vai fazer nada com o bebê. Ok? Então, versículo 1 de Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, existe pecado que fica nos assediando, fica nos tentando, mas nós vamos embraçar agora o Senhor, não o pecado. Nós vamos largar a mão disso. Como? Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha a humildade de Jesus aqui, se despojando de toda a glória que ele é e tem, para se tornar, gente, o que nós estudamos outro dia, né? Se tornar um alguém que ficou desfigurado humanamente. Né? Fraco, sem forma humana, gente, assim, não tinha mais de quem depender. Porque nem de Deus ele não podia depender mais. Ele ficou sozinho, abandonado. Virou nada por Deus. Gente, para nós hoje, buscarmos esse Deus, para nós confiarmos nele e sairmos do passo, que nós estamos carnal e entrar no passo espiritual. Para ele ser a glória na nossa vida. Amém. Tá? Então, quando nós estamos morrendo para o pecado e crucificando a nossa carne, não é gostoso, porque ela imperou a vida inteira, nos levando para o caminho errado, longe de Deus, fazendo o que quer. Então, se eu conheço a palavra, eu tenho que me entregar a ele, porque eu confio. E eu sei qual que vai ser o fim, vai ser maravilhoso. Porque eu não estou olhando para este mundo qual é o fim, mas é o fim da glória. A hora que estiver na glória com ele, que nem ele está agora, assentado à destra do trono de Deus, está no trono. Ele está sentado no trono. Ele venceu tudo e diz lá em Efésios que nós estamos com ele espiritualmente. Então, a tentação, na verdade, é o quê, gente? É ser seduzido pelo mal. Seduzido pelo mal. Ele vem na cabeça. E olha, ele coloca coisas com aquele tom, né, gente? O tom do lobo mau com o chapéuzinho vermelho. Aquele tom, que nem Jesus fala, dos falsos profetas, que eles são lobos vestidos de cordeiro. Parece que é tudo lindo, mas não é. Estão renegando Jesus. Dentro da igreja, dita que é igreja cristã. Igreja evangélica, Cristo salva, Cristo é vida, etc. Com o nome de Jesus. Ok, gente? Então, nós precisamos tomar cuidado com essa pressão que o diabo faz, né, para nos seduzir. Então, a tentação é isso daí. Agora, nós vamos ver as três áreas que o diabo age na nossa vida. É 1 João, capítulo 2, versículo 16. Tudo bem aí? Amém. Oh, glória a Deus. É que nem quando você está no dentista, né? O cara está com aquele ferrinho lá, enfiando no dente, no nervo. Tudo bem aí? Mas ele não põe a mão, né, gente? Ele só põe o ferrinho, porque se morder. Então, 1 João, capítulo 2, veja, versículo 16. Não, gente, nós temos que vencer esse diabo por tudo. E Deus, o Senhor, vai se manifestar. Nós estamos num momento de espera. Porque nós cremos no que a Bíblia diz. Nós não vimos algumas poucas profecias que Deus deu e foram cumpridas na íntegra, séculos e séculos e séculos antes. Coisas até de mais de milênios. Como que o que nós estamos esperando vai ser? Claro que vai, é o diabo que está falando, ah, que espera. Você, vai ver, é terrível. Você, não, sei lá. Para com isso que não é assim. Você está de bobeira. Gente, vocês ficam firmes. Isso aí traz tristeza até. Porque tudo, o ataque do diabo traz tristeza, traz confusão, traz uma coisa ruim. Porque está dando muito fruto na sua vida. Você está fazendo. Então você precisa se basear na palavra. E, gente, congregar ajuda. Porque se você ficar lá sozinho, você desvia rápido, hein? Você começa a pegar um atalho. Uma coisa que não é por aí, porque o diabo vem tão forte, e nós não percebemos, como eu disse, porque nós não somos puros, não nascemos como Jesus, que soube e resistiu àquela intensidade. Nós não, o diabo faz pressão na nossa vida, nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados. Mas você pode ter um pouquinho de discernimento do que eu estou dizendo. Você fica bastante tempo lá, sozinho, orando, na comunhão com Deus, tá? Você começa a mudar, você está legal, você está bem e tal. Aí, de repente, você sai e vai para um lugar que está cheio de gente. Hoje está um pouco difícil, mas você vai para um lugar que está cheio de gente, você sente aquela pressão. Já sentiu isso? Não caiu bem. Então é isso. É a pressão do mundo. Tá? Pessoa que não discerne, gente, está rolando no mundo, está igual. que é para sentir sim, nem é para ir lá. Então veja as áreas que o diabo acha. 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, tentação é isso. Sim. Carne, olhos e soberba da vida. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Porque ele está falando de mundo. Ele está querendo, ele está dizendo para nós que quando nós entramos no território do diabo, nós ficamos prisioneiros. Tá? E a responsabilidade é nossa, hein? É nossa. É eu que decido ir lá ou não. É tudo que eu estou trazendo de ensino aqui. E Deus está falando, não faça isso. Deus não fala toda hora aqui. Isso é uma disciplina que Deus quer nos colocar. Não faça. Porque se você for, você está se arrebentando, você está ficando prisioneiro do diabo e você não consegue sair. Por exemplo, da carne. É, a pessoa é atacada pelos desejos carnais. E ela cede. Ela foi andando naquele território que vai alimentando a pessoa para fazer coisas. Né, gente? Pode ser droga, pode ser sexo, pode ser tanta coisa, gente. Mil coisas. Fuxir, comer, tem tanta coisa. Olha, coisa que não é bom. E a consciência dos olhos é ficar olhando coisas que vai trazer entretenimento no pensamento. Uma vez que ele começa a eu gostar daquele pensamento, vem uma fantasia e aí vem, entra o pecado. Tá? Então precisa tomar cuidado. Vocês estão acompanhando a gente? Então a gente tem que ser mais esperto que o diabo. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos, como estamos usando o nosso corpo, porque nós somos o templo e ele já explica bem claro que é para a gente cuidar do nosso corpo. Como se ele fosse santo. É para ele andar como se fosse santo. Santo. Ele não é, mas é para ser. Tá? Tipo, renovar. Trocou o pano, mas é aquilo ainda. Por enquanto. Ok? Ainda não vai pegar um corpo novo. E a soberba da vida é a jaquecer, né? Foi o exemplo que eu dei aqui de Lúcifer. Por isso que eu fiquei falando dele. Veja a audácia. A prepotência. Isso é orgulho. Muito ruim isso, gente. Nós precisamos tomar muito cuidado. Então, o Espírito Santo vem nos santificar. Então, através da palavra. O jejum ajuda. Tem que falar isso. Tá? Então, nós precisamos tomar muito cuidado de não entrar no território do mundo, que é o diabo, aonde estão os desejos carnais, os olhos, da soberba. Né? E também... nós temos que usar a palavra de Deus com autoridade para pôr essas coisas fora. Mas se eu estou fraco, eu não tenho a palavra, como é que eu vou pôr essas coisas fora? Eu vou sendo seduzido pelo mal, em vez de ser pelo bem e me render. Então eu preciso da palavra. É só com a palavra de Deus aqui dentro, gente. Vocês estão acompanhando. Tem que ler Bíblia. Tem que ler Bíblia. Você faz lá um programa... Você desliga a televisão, você desliga o seu celular, você desliga o pessoal agora, que você ia sentar e conversar, você se desliga. Agora você vai ter um encontro com Deus lendo Bíblia. Também é assim que a gente espera em Deus. Eu estou lendo Bíblia, de repente eu começo a ser tocada por aquilo. Então ele veio. Ele apareceu. É assim que é. Está certo? Eu estou adorando a Deus sozinha. Sento lá, começo a adorar a Deus. Estou esperando. Daqui a pouco mudou, ele veio. Vocês sabem isso. Então, daí eu começo a orar em línguas, que nem uma metralhadora, aquela coisa desgarnecida. De repente, ele vem. Se acalmou. Vê outro tom, a sua oração. Vocês estão acompanhando? É isso aí. Você tem que prestar atenção. Peraí, tá muito desgarnitado esse negócio. Começa até. Gente, acha? Não, cordas vocais. Certo? Porque ainda está na alma. Porque quando entra no Espírito, fica tão manso, tranquilo. Então, aí já espera. Porque Deus já está agindo. Quando ele estiver agindo, não sai correndo, fecha a Bíblia só. É a hora que ele vai começar a se envolver com você. Então, não dá para ser 2 minutos. Leva um tempo para a alma acalmar, para ele aparecer. Tá? Então, a tentação, qualquer tentação que vem do diabo, é para nos tirar da palavra, fora da palavra, ok? Então, essas três áreas aí. Então, vamos voltar lá para Tiago agora. De novo. Tá valendo, gente? Então, amém. Isso é tão importante para a gente estar no estudo, né? Isso é muito importante, muito importante. Então, veja lá, no versículo 14, vamos de novo, gente. Agora nós vamos ler o 14 e o 15. Tá? Então, Deus não tenta aí no 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Agora entendeu melhor. De 1 João, que são aquelas três áreas. Quando esta o atrai, seduz. Então, ele vai usar o pensamento. Ele usa, gente, é um bombardeio. Ele usa e de repente vem ideia e parece ser ótima. Mas se você parar um pouco, você vai ver que não, essa ideia não é boa, não. Ok, gente? Tá? Porque ele sabe as áreas fracas nossas. Então ele vai ficando dando ideia. Então, cuidado. Então, é isso aí. Você começa a dar trela pro pensamento até o pecado. Por quê? Ele fica fazendo isso para tirar você da palavra. Foi o que ele fez com Eva e depois com Adão. Ele ficou lá, seduzindo, falando, tal, com aquela voz. E até que ela caiu. Ela começou a achar que era bom mesmo. Então, veja, gente, é perigoso. Aí, o 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, temos que tomar cuidado com o território do diabo, o território dele, que é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São os três lugares do diabo. Território do diabo, hein? Cuidado com o que você fica vendo, assistindo. Não presta. O que você fica ouvindo. O que você fica fazendo com o seu corpo. Né? E a soberba. Essa altivez toda. Então, como que nós vamos sair disso? Que nós vimos aqui atrás em Hebreus, versículo, capítulo 12, versículo 1 e 2, né, gente? Que nós temos que olhar para Jesus. Primeira coisa quando vem a tentação, conforme nós lemos aqui 14 e 15 versículos. Olhar para Jesus, buscar Jesus na hora. Buscar para Jesus, porque ele fica forçando. Buscar Jesus, primeira coisa. Autor e consumador da nossa fé, Jesus, né? E a segunda coisa é não ir nessas áreas. É assim que nós vamos resistir. Tomar cuidado, hein? Ficar fora dessas áreas aí. Da carne, dos olhos e soberba da vida. E quando o diabo puser pensamento, mandar embora na hora. Para ele não roubar a palavra. Lembra que Jesus explicou que quando a palavra é semeada, o semeador, a palavra... Que assim que a palavra é semeada, o diabo vem imediatamente atrás da palavra. Ele não está atrás da unção que a pessoa tem. Porque a pessoa pode ter unção e não ser santificada, ok? Porque é para auxílio do corpo de Cristo, não para a pessoa. Tá? Então, é por isso que as pessoas caem. É perigoso, gente. É perigosíssimo. Vocês sabem que a tentação do diabo não é fácil. Né? Não é brincadeira. Então, nós temos que resistir com a palavra, né? E nunca ficar dando trela para os pensamentos. Gente, vocês sabem, ficar lá desapercebido. Se você não tem palavra de Deus, comunhão com Deus, adoração e tudo mais, babá, e quer jejum, você tem que ficar toda hora citando isso, para você entender que é preciso, você dá trela para os pensamentos. E esses pensamentos vão te levar lá, para aquelas áreas. Aí você entrou no território dele, é lá, você já prendeu os seus pés no lá. Por isso que o Senhor diz que Ele nos protege de os nossos pés serem presos no laço do diabo. Se eu tiver com a palavra, eu tenho que estar nele. Salmo 91. Então, Salmo 91 é uma prática da palavra 100%. Porque se eu não praticar 100% da palavra, Salmo 91 não faz nada. Pode morrer de falar. Não vai ter proteção, ok? Então, para encerrar, 1 Coríntios capítulo 10, sobre isso aqui. Jesus, isso é o máximo. Meu Deus, isso é maravilhoso. Essa palavra, fala, gente. Amém. Nossa, cada dia eu me apaixono mais. É demais essa palavra. Ela nos ensina tudo. Então, veja aqui, gente. Isso aqui. Versículo 13. 1 Coríntios 10. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Todo mundo gosta desse versículo. Fala, mas isso daqui está ligado a Tiago capítulo 1. Versículo 13, 15, que acabamos de ver. 13, 14, 15. Está ligado. Se não praticar, não vai acontecer isso aqui. A pessoa não resiste à tentação. É óbvio que não vai ser a tentação que veio para ele, Jesus. Mas a tentação que vem para nós também não é fraca. Então, ele vai nos livrar se nós estivermos lá em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, que acabamos de ler. Para não entrar naquelas três áreas de 1 João capítulo 2. Pessoal, é um conjunto. Ai, que lindo isso, ai, que lindo. Vai praticar. Vai praticar o tecido em Tiago. Prestar atenção para não cair, né? Porque se eu não tiver a palavra, eu vou lá para o território dele, do diabo. Aí ele me pega. Mas veja, o que, que Jesus disse quando ele estava sendo tentado? Gente, e ele falou para os discípulos, ó, vou orar. Vocês ficam orando comigo. Foi para lá, voltou e estava dormindo. Três vezes, foi e voltou, estava dormindo. Daí ele falou, pô, vocês só dormem. Ele falou, vocês têm que orar sem cessar para não caírem na tentação. Vocês estão lembrados. É Lucas 22. Vocês podem ler lá depois. Orai sem cessar para não cair na tentação. Estão lembrados? Então Jesus já deu a pista. Orar sem cessar para não cair na tentação. Porque cai. Caiu na tentação, entrou no terreno do diabo. O território dele está no laço dele. Porque não o resistiu. Foi o que Adão fez. Foi o que Eva fez. Tá certo? Então, tentação é algo que todo mundo sofre, passa, mas é para resistir, conforme Jesus falou. Ore bastante sem cessar, Jesus disse. Exatamente as palavras. Para não cair em tentação. Para mandar embora a tentação. Quando vier, você saber que é tentação. Você tem que saber que é tentação. Então, você for fora. Porque você tem autoridade da palavra para mandar embora essa tentação. Eu resisto, não é esse diabo, é mentira. Eu te repreendo. Por isso que, quando você confessa aqui, presta atenção e viva isso. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo desse, com esse pensamento. Eu resisto. Agora, eu falo isso e não vivo. Então, estou que nem o papagaio. Não está valendo. Vocês estão acompanhando. Porque na hora que vem, eu não sei que o maior está em mim. Eu nem força tenho. Então, precisa ter essa prática diária. Você tem que observar você no dia a dia. Em que terreno que você está pisando. Parece tudo santo, tudo lindo, tudo bacana. Mas nem sempre. Estão acompanhando, gente? Isso é para crescer espiritualmente e ter as defesas contra o diabo. Isso é o máximo. Isso é bom demais, gente. Porque andar nessa terra aqui que o diabo está aí, nós temos que ter o poder de Deus. Senão a gente entra na dele e Deus não pode fazer nada para nós. Em Jesus. Entendeu? Pois eu vou continuar porque isso tem uma sequência. Ok? Toda glória a Jesus, todo louvor é para você ficar muito animado, porque Deus te deu todo esse poder, certo? Não é para você ficar se sentindo fraco, porque isso é mentira. Você tem a força, você tem a condição de vencer tudo, tudo, tudo. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós encontramos esse poder. Nós encontramos essa vida. Nós encontramos essa glória que é de Deus. Porque Ele se permitiu ser encontrado. Aleluia. Procurei o amor. Procurei Agora. entrar sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Essa vida que Ele nos deu, nós ficamos perdidos na lama do mundo. Nós estávamos no inferno, o Senhor foi e nos resgatou. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos. Senhor, obrigado por você estar aqui agindo em cada coração, em cada vida, libertando das tentações cada um, Senhor. Eu agradeço a Tua graça que foi despejada aqui nessa tarde, fortalecendo os corações, Senhor, trazendo essa luz, brilhando em cada coração, no olhar espiritual, com esse desejo de Te seguir para não andar nas mentiras do diabo. Você está derrotado, diabo, e aqui você não vai agir em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós Te louvamos, Senhor, pelos Teus anjos que estão aqui acampados. Nós Te agradecemos. Então vamos fazer a nossa oração final agora, e você vai orando em línguas. Aleluia. Senhor, nós Te louvamos, Senhor, por esse momento que estivemos aqui na Tua presença, com a Tua palavra, com o Teu Espírito. Por isso eu peço, Pai, vem agora com o poder da Tua palavra livrar cada um, Senhor, de qualquer peste que o diabo esteja mandando para esse mundo. Porque a Tua palavra promete cobertura total de proteção. Por isso eu oro agora para que a Tua proteção, através do sangue de Jesus, esteja sobre todos que estão aqui. E nenhum coronavírus vai entrar em ninguém, você não vai causar dano algum aqui, diabo, em nome de Jesus. Pai, o Senhor guarda agora o Seu povo, os Seus filhos, em nome de Jesus, contra as doenças. E também os lares de cada um, as famílias de todos aqui, Pai. Livra agora, Pai, com a Tua guarda, com a Tua proteção, as famílias todas, Pai. Que todos estejam cobertos com o sangue de Jesus, para proteção contra todas as ciladas de Satanás. Que eu quebro agora as maquinações dele contra cada casa aqui, cada família, em nome de Jesus. E, Pai, eu te louvo pela Tua provisão. Já está estabelecida na palavra a Tua provisão para todos aqui, para as famílias de todos. Não vai faltar nada. Pai, estourage agora com abundância, Pai. Com abundância, porque tudo que você dá é abundantemente. Então, que todos estejam na Sua abundância, que ninguém precise ficar preocupado, Senhor, com os compromissos financeiros, porque você é o provedor, meu Pai. Age agora, multiplica o que cada um tem. Vem, Senhor, com a Sua abundância, abençoar agora, Pai, cada um. As famílias, Senhor, os compromissos que eles têm familiar, Senhor, os negócios, Senhor, que fluam agora os negócios, Senhor, abençoa, Deus, para dar mais para eles. Age, Senhor, para que todos sejam participantes, Senhor, do Teu reino, porque a Tua igreja você vai fazer próspera. A Tua igreja não vai entrar nas dificuldades deste mundo. Quando o caos vier para esse mundo, a igreja vai estar estabelecida prosperamente. Por isso, Pai, age agora, mandando os Teus anjos para abrir uma janela de luz nesse país de norte a sul, de leste a oeste. Senhor, para que o evangelho seja pregado nos mais confins deste país. Senhor, que você use agora todos os recursos que existem, Senhor, de toda a Tua palavra ensinada, Senhor, para alcançar as almas, para que elas sejam salvas, que o nosso país seja estabelecido como um país cristão, essencialmente, Senhor, aguardando a vinda de Jesus. E nós cremos que você está fazendo isso. E, Senhor, nós te pedimos que a provisão que você trará para a Tua igreja, nestes dias, Senhor, que estão por vir, virá também para o Minande, Senhor, para que nós possamos, Senhor, usar os meios existentes para divulgar o Evangelho, para ajudar as pessoas, em nome de Jesus. E agora, Pai, abençoa o nosso Presidente da República, Senhor, com todos os ministros, governadores, os Senhor, chefes de Estado, os prefeitos, enfim. Senhor, age, Senhor, agora com a Tua sabedoria, protege, Senhor, esse Presidente contra todo o mal, Senhor, contra os traidores, guarda ele, clamamos o Teu sangue sobre ele e a família dele. Senhor, que você ponha agora a Tua sabedoria nele, Senhor, para que ele possa governar, para que ele consiga governar, Senhor. Que todos os impedimentos sejam tirados agora, porque nós repreendemos agora esses empecilhos e tudo que impede de ser feito coisa boa para o Brasil. Em nome de Jesus. Que esse espírito de comunismo jamais tente no governo brasileiro. Em nome de Jesus. Pai, protege o nosso país. Age agora com a Tua guarda. Clamamos a Tua misericórdia para o povo brasileiro. Pai, misericórdia. Senhor, há muita falta de emprego, pessoas Senhor, num caos de vida, misericórdia, Senhor, vem ao auxílio, Senhor, vem, Senhor, age, tira essa situação, Senhor, livra-nos desse mal que está sobre todas as nações, Senhor, age com o Seu poder, faça algo com o Seu poder mesmo, Pai, para mudar essa situação. Todo mundo já está cansado, o povo já está cansado, misericórdia, Pai. E nós cremos que o Senhor está agindo e nós te louvamos por isso, pela tua bondade, pelo teu poder, por você ouvir as orações da tua igreja, em nome de Jesus. E agora, Pai, abençoa quem está estudando para que essa vacina seja descoberta, que com a tua sabedoria isso seja já posta no mercado, Pai, que nada impeça, para que o mundo inteiro seja protegido e seja tirado dessa terra esse coronavírus. E é em nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos por você estar agindo poderosamente. E agora, Pai, abençoa essa situação financeira dessas pessoas para dar um fim nessa história, Pai. Para o milagre acontecer. Para que essas pessoas não pereçam. Que não fique nada para trás. Que seja resolvido todas essas situações no poder da Tua glória e do nome de Jesus. Que o Senhor haja aqui agora, Pai, com abundância. Com abundância, Pai, trazendo a prosperidade para eles também, Senhor, livrando-os do mal financeiro, em nome de Jesus. E que o Senhor age em todas as situações que estão aqui na caixa, as pessoas estão sofrendo, Senhor, situações de calamidade, Pai, venha agir agora, os que os enfermos sejam sarados, Senhor, e aqueles que estão desesperados sejam agora consolados. Senhor, que você resolva esses problemas, que milagres estejam acontecendo em todos os pedidos, nas fotos, que haja salvação e a tua glória se manifestando nessas vidas, Pai, em nome de Jesus. Por isso nós só temos que te agradecer como os teus filhos, porque você cuida de nós como um Deus que é Pai. Por isso que você nos cobre, Senhor, com o teu poder, você nos envolve com o teu poder. A tua mão poderosa está sobre cada um de nós aqui. O seu poder está conosco. Por isso, Senhor, nós, como os teus filhos, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, todo o cuidado em te dar toda a glória e todo o cuidado em te dar toda a adoração. No preciosíssimo nome de Jesus. Os santos da igreja dizem. Amém. Glória a Jesus, que o Senhor acompanhe você com a paz, com a segurança, com a alegria no coração, que você tenha um excelente fim de semana. Amém. E até o próximo culto. Muito obrigada, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Aleluia.